Multidão. Eu só queria um dia entender esse amor que senti por mim. Nesse paradoxo sentimental, um diz te amo e pra outra foi se entregar. Fatos marcantes se não vão faltar pra ficar e deixar ela pra trás. E toda essa história não vai acabar, pois você sempre vai me amar. Se vai Oh, hello, eu escolhi de uma vez, não tente me

tocando só as balas!